Saúde é o tema. Olá, ouvintes da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A população trans vem crescendo no Brasil com o passar dos anos. Em 2022, foram realizados 3.165 procedimentos de alteração de gênero, um crescimento de quase 70% em relação ao ano anterior. Porém, as pessoas trans ainda encontram muitas dificuldades no acesso aos serviços de saúde e principalmente também saúde bucal, pois muitos profissionais não estão devidamente preparados para prestar atendimentos e fazer orientações. No Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre a saúde bucal para a população trans. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre saúde bucal para a população trans, vamos conversar com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e também colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Daniel, seja muito bem-vindo novamente ao Saúde é o Tema para falar com a gente sobre esse tema bem importante. Obrigado, Isabel. Bom dia a você, bom dia professora Daniela, bom dia Samantha, bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube e pela Rádio Paulo Freire. Mais uma vez é um prazer estar aqui. A gente convidou também para a conversa o doutor em clínica odontológica, professora de periodontia do curso de odontologia e vice-diretora do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, Dani Feitosa. Dani, também seja muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite, né, a Isabel pela Rádio Paulo Freire e a Daniel, que são nossos anfitriões hoje, e dizer que é um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo com a população trans lá no curso de odontologia, dividindo esse espaço com Samantha, que tem sido uma colaboradora desse projeto de extensão que a gente desenvolve. É um prazer enorme, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. A gente também conta com a presença da ativista em direitos humanos, com ênfase nas políticas públicas LGBTs, pesquisadora em gênero e sexualidade e presidenta da nova Associação de Pessoas Trans e Travestis em Pernambuco, o UNATRAP, também mulher negra e trans, Samantha Valentini. Seja muito bem-vinda aqui no Saúde é o Tema, Samantha. Bom dia, gente. Agradecer a Rádio Isabel, agradecer a professora maravilhosa que tem desenvolvido aí junto conosco um projeto incrível, né? Pensando em incluir pessoas trans nesse processo de cuidar, né, da saúde bucal. Agradecer ao professor. Tenho certeza que a gente hoje vai ter um encontro maravilhoso e muito potente. Acho que é isso. Bom dia. Beleza. Dani, em relação à odontologia, por que saúde bucal de indivíduos trans está em condição diferente de pessoas cis? Ótima pergunta, Isabel. A gente tem já na literatura bem definido a dificuldade de acesso da população trans aos serviços de saúde. Existe a Política Nacional de Saúde Integral para a População LGBT, que deveria garantir acesso a todos os serviços de saúde, não só a redesignação sexual, mas também aos cuidados de prevenção e de assistência médica e odontológica, entre outros cuidados. Mas há uma dificuldade muito grande, sobretudo no acolhimento dessa população nos serviços de saúde. Então, muitas vezes, elas não são acolhidas com respeito ao nome social, e não são direcionadas aos cuidados necessários por causa da não aceitação da identidade de gênero por nós, cuidadores, né, profissionais de saúde. Então, depois de um contato com o espaço trans do Hospital das Clínicas, a gente percebeu a necessidade de cuidados de saúde bucal, tanto no sentido de prevenção como de tratamento, para essa população que, além da vulnerabilidade social em função da renda, acaba enfrentando mais desafios para ter acesso aos cuidados de saúde bucal. Então, a gente está tentando, com um projeto, oferecer a uma pequena parcela da população trans educação e cuidados em saúde bucal, mas, sobretudo, agora a gente vai atuar na formação dos estudantes de odontologia e dos cirurgiões dentistas, para que eles consigam fazer esse acolhimento adequado para multiplicar os serviços com condições de oferecer assistência odontológica. Só finalizando essa primeira resposta, né, acho que todo mundo percebe a necessidade de cuidados em odontologia. Existem pessoas que precisam ir ao psiquiatra, existem pessoas que precisam ir ao urologista ou uma pessoa que trata do sistema renal, mas quem de nós aqui nunca foi ou nunca precisou ir ao dentista, né? A gente não lida com questões que estão relacionadas com mortalidade, mas a morbidade, a qualidade de vida é muito influenciada pela saúde bucal da população em geral. Então, garantir acesso à população trans é importante para a qualidade de vida de todo mundo, né, dessa população, certo? Samantha, complementando a fala de Dani, você poderia falar quais são essas barreiras, essa dificuldade que a população trans sofre ao tentar acessar não só os serviços de saúde bucal, mas os serviços de saúde também no geral, né? A gente tem alguns campos que limitam, né? Principalmente esse lugar de compreender as travestis, mulheres trans e homens trans, né, em sua integralidade. Aí foi bom, foi maravilhoso o que Dani trouxe, porque existe a integralidade da saúde, né, e aí a gente vai discutir a amplitude, né, dos processos que são diversos, o direito universal à saúde, e a integralidade no sentido de pessoa, né, o que é que acontece? A gente chega nos espaços públicos e, por exemplo, Samantha, quando chega, geralmente as pessoas têm dificuldade de reconhecer o meu gênero e a minha existência, né? A gente passa por um processo de apagamento histórico e social, e aí a gente tem, por exemplo, Sayonara Nogueira, que é uma travesti maravilhosa da geografia, que ela vai falar sobre o conceito de morte social. E aí, o que é esse conceito de morte social? Trazendo para uma linguagem mais coloquial, né? São essas exclusões diárias, cotidianas, que a gente atravessa no processo de acessar políticas públicas, né? Não reconhecer o nome de Samantha, né? Não colocar o nome social, que é um direito desde 2016, né? De um decreto de Dilma, né? Do governo Dilma, né? Não entender que Samantha é uma cidadã e que a gente precisa, né, que os direitos sejam garantidos, né? Então, existem diversos processos de exclusão social, de exclusões, né? Que vai desde da família, e a gente sabe desse processo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Não é o primeiro ano, o segundo ano. Há mais de 10 anos a gente tem um processo de violência, de morte para com as nossas populações, né? O Estado precisa garantir, né, que a gente chegue nesses lugares. E aí, iniciativas como, por exemplo, o projeto que a doutora Daniela ela tem feito de maneira esplêndida, diz ao Estado, é possível trazer, cuidar da saúde bucal das pessoas, das travestis e de pessoas trans, né? Então, esse processo de exclusão social são essas barreiras, né, do dia a dia, que fazem com que a gente não consiga acessar e não ter uma saúde bucal e não ter, por exemplo, não conseguir estar em outros espaços de saúde, justamente porque a primeira coisa que acontece é a negação da sua existência. Então, se nos negam a existência naqueles espaços, como é que a gente vai transitar, como é que a gente vai conseguir estar nesses lugares, né? Se o mínimo que é compreender Samantha em sua integralidade de gênero, né, e de potência, isso não acontece. Eu acho que esses processos são diversos, né? Mas a gente tem avançado e a gente fica muito feliz com isso. Só complementando a tua fala, Samantha, você falou que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, e isso é uma coisa, além de ser muito grave, ele já continua nesse patamar há mais de 14 anos. Só em 2022, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, ela afirmou que foram mortas 131 pessoas trans. Esse é um número muito alto. Mas, professor Daniel, assim, em questão de clínica, qual é o perigo que essas pessoas, que as pessoas trans e travestis estão qual é o perigo que elas passam por falta desse acesso à saúde bucal? Elas estão mais propícias a quais doenças, e qual é a gravidade também disso? Bom, sem o devido acesso, né, a serviços de saúde bucal, qualquer pessoa ela pode estar susceptível às doenças bucais mais comuns, né, que são cárie e doença periodontal, principalmente doença periodontal em pacientes adultos. Né. Então, isso vai refletir, né, acho que a professora Dani vai comentar isso muito bem mais à frente, isso vai refletir em perdas dentárias, né, vai refletir em dor, né, que vai impactar na sua atividade cotidiana, né. Então, se não tem o devido acesso à saúde bucal, as pessoas vão ficar, né, susceptíveis, qualquer pessoa, né, vai ficar mais susceptível a essas condições, se não tiver principalmente uma orientação em relação à saúde bucal, né, e isso vai resultar em perdas dentárias precoces, né, e isso certamente vai impactar não só na questão da saúde bucal em si, pode ter repercussões sistêmicas, né, que a gente até já discutiu em programas anteriores aqui, pode ser, se a pessoa ela for diabética ou ela tiver algum outro problema sistêmico de saúde, as questões que afetam a saúde bucal podem impactar sistemicamente nessas doenças, vai impactar a estética, né, também, certamente, e isso vai resultar em vários impactos sociais, né, em relação até ao próprio convívio. Em relação às atividades, né, especificamente não só de pessoas trans, mas de pessoas que são profissionais do sexo, como qualquer outra, são mais susceptíveis às infecções sexualmente transmissíveis, né, se isso for a prática. E a boca, a gente também já discutiu aqui, né, é algo que entre os profissionais de saúde tem que ser desmistificado, a boca é também um órgão sexual, né, então é o alvo também de infecções, não só de manifestações de infecções sistêmicas, que podem ser adquiridas pelo contato em outras regiões do corpo, mas podem ser também pela inoculação de micro-organismos diretamente na mucosa da boca durante o ato sexual, né. Então, como qualquer pessoa que pratica atos sexuais sem o devido cuidado, né, sem a devida proteção, estarão mais suscetíveis às infecções sexualmente transmissíveis, e hoje, né, atualmente, a infecção sexualmente transmissível que tem crescido de forma assustadora, né, é a sífilis, né, e obviamente é uma porta de entrada para outras infecções como o HIV. Então essas são as questões, né, que podem afetar a mucosa, não só a mucosa da boca, mas a boca de uma maneira geral, para quem não tem acesso aos serviços de saúde, né, e também a práticas sexuais sem a devida proteção. Essa fala do professor Daniel é bem importante, eu vou pedir para tanto Dani quanto Samantha complementar. Samantha, vou começar contigo. Você gostaria de fazer algum complemento com essa fala do professor? Então, é importantíssimo o professor trazer esses dados, vocês estão escutando, né? É importantíssimo o professor falar sobre essas questões, porque a gente, segundo a Rede Trans, dados da Rede Trans, do censo de 2020, né? A Rede Trans diz que 89,5% das pessoas trans, das mulheres trans e travestis, aí eu estou falando só do público feminino, né, das travestis e mulheres trans, né, elas são profissionais do sexo, elas sobrevivem enquanto profissionais do sexo, né, e aí a exposição é ainda maior, né, quando você tem pessoas que você sabe que, infelizmente, a única saída que essas pessoas têm no sentido de renda, de garantir renda para sobrevivência, né, é o mercado sexual. E aí é muito importante que a gente pense em estratégias, né, para trazer de prevenção, né, de cuidado dessa boca, já que a boca é um espaço, né, é um lugar também do sexo, né, é um lugar também de troca, né? E aí esse cuidado, ele precisa ser realizado, esse cuidado, ele precisa ser efetivado, né, nas diversas áreas de saúde do Brasil e do mundo, né? Tendo em vista em que lugar, né, essa boca, né, e que tipo de exposição, porque é isso, né, a gente está falando sobre exposição, pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, né, e que estão expostas, né, ainda mais expostas a infecções sexualmente transmissíveis devido às condições socioeconômicas às quais elas se encontram, né. Então é perfeito, né, perfeita essa colocação para a gente entender, né, que é ainda mais importante cuidar da saúde bucal das pessoas trans e travestis devido a essa condição, né, infelizmente, de sobrevivência enquanto profissionais do sexo. Inclusive, a gente aqui já viu com o professor Daniel em vários outros programas que a boca, ela é um lugar de exteriorização de certos sintomas de doenças, né? Quando a doença, às vezes, está em estágio inicial ou em outros estágios, a boca é o lugar que a gente pode perceber e procurar ajuda médica sobre esses assuntos. Então, Dani, é correto afirmar de que a população trans e travesti ela está bem mais vulnerável pelo fato de que não tem esse acesso à saúde bucal? Então, muito provavelmente elas só vão conseguir descobrir até mesmo que elas têm essa doença, têm essa infecção em estágios bem mais avançados, não é? Ótima a sua colocação, Isabel. A gente está tendo experiência agora, né, do atendimento a essa população, e o que é que eu percebi, né, de todo mundo que a gente teve contato, que fez o atendimento, em média, existe aí um tempo de 4 a 7 anos sem ter visitado o dentista. Os últimos, imagina, né, os últimos 7 anos sem ter ido ao dentista. E aí, pessoas muito jovens, né, com a faixa etária média de 32 anos, têm muitos dentes cariados, muitos dentes perdidos, e tem uma grande frequência de doença periodontal. Para você ter uma ideia, das 30 pessoas que a gente examinou, as 30 pessoas tinham gengivite, pelo menos. Todo mundo tinha pelo menos gengivite, e algumas dessas 30 pessoas tinham periodontite, que é pouco comum você já ter o achado de periodontite em pessoas muito jovens. Então, a falta de acesso ao cirurgião dentista certamente está diretamente relacionada a essa alta frequência de doenças bucais. Além disso, a gente também não pode afastar essa alta frequência de doenças bucais de outras condições de falta de acesso da população trans: falta de acesso à moradia, falta de acesso a lazer, falta de acesso a empregos, né? Então, tudo isso converge para uma condição bucal de mais frequência de doença. E aí, hoje, né, já tem-se um conhecimento bem estabelecido de que, sobretudo as doenças periodontais, as infecções bucais, elas podem atuar agravando, tornando mais graves condições sistêmicas. Então, se sabe hoje que pessoas com periodontite costumam ter mais dificuldade em controlar o diabetes, em ter o controle de alterações cardiovasculares. As doenças, elas se comunicam, porque são todas doenças crônicas com característica inflamatória importante. Também se sabe que, se já se coloca, né, que as doenças periodontais, elas podem influenciar na fertilidade, elas podem influenciar em várias outras, piorar as condições relacionadas à obesidade, às decorrentes da obesidade. Então, você pode ter um quadro sistêmico mais grave ou com controle de doenças mais difícil se você não tem a intervenção odontológica, o tratamento periodontal realizado. Além disso, a gente ainda percebeu mais algumas questões que são importantes para o cuidado odontológico, né? Existe uma frequência relativamente alta em relação à população brasileira do hábito de fumar, e o hábito de fumar tem direto impacto na condição de saúde bucal e na condição de saúde geral, né, na parte sistêmica da pessoa, trazendo mais risco para diversas doenças crônicas, inclusive o câncer. A população trans também tem um cuidado, uma necessidade de acompanhamento relacionada ao uso em doses elevadas de diversos hormônios para essa identificação física, né, com o gênero que a pessoa se reconhece. Então, tem muita gente que usa estrógeno, progesterona, testosterona, em doses mais elevadas do que as pessoas cis. E isso pode trazer alguns impactos para a saúde geral. Há alguns trabalhos que sugerem maior risco de acidente vascular cerebral, por exemplo, maior risco para osteoporose, sobretudo quando essa utilização dos hormônios é feita de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico e sem regularidade. Há também, assim, o que, que a gente está achando que parece existir? As pessoas trans têm a menor produção de saliva, pelo menos foi isso que a gente identificou, né, nas pessoas que a gente está examinando. Se isso é constatado mesmo como uma realidade, a pessoa que tem menos produção de saliva, ela, com o envelhecimento, fica mais suscetível a ter cáries nas raízes dos dentes, aí passando já para uma observação mais de condição odontológica, por exemplo. Então, a gente também tem que oferecer esse cuidado com relação aos efeitos dos hormônios no corpo, né? Tanto o cuidado médico quanto o cuidado odontológico, para prevenir doenças como a cárie ou condições periodontais mais graves, que você bem falou. Se a pessoa passa intervalos muito grandes sem visita ao dentista, ela certamente vai ter o diagnóstico de doenças em estágio mais avançado, com dificuldade maior de controle ou necessidade de tratamentos mais radicais, como, por exemplo, as exodontias, as extrações dentárias. Só finalizando, eu tenho uma colega que acabou de publicar um capítulo de livro que chama Sorriso no Truque. Ela estudou, né, ela acompanhou uma população trans, ela é antropóloga, acompanhou uma população trans. E nas entrevistas, as pessoas diziam que adoravam sorrir, como todos nós, né? Todos nós temos direito ao sorriso. Mas pela falta de dentes, elas sempre colocavam a mãozinha na boca, sempre faziam um sorriso meio misterioso, não sorriam um sorrisão aberto, porque elas tinham vergonha dos dentes ausentes. Então, essa é a outra grande questão que a gente constata, assim, outro agravo, né, da saúde bucal. A gente percebe que pessoas muito jovens já perderam muitos dentes. Isso influencia na mastigação, mas isso influencia também na autoestima da pessoa, né, que não consegue sorrir porque tem vergonha. Isso é um direito que a gente deve garantir para todo mundo. Então, acho que as questões de saúde bucal, a gente tem mais doença, né, com maior frequência na população trans, pela falta ou pela dificuldade de acesso aos serviços odontológicos, e isso pode sim, como você perguntou, ter repercussão na saúde geral da pessoa, tornando mais difícil o controle de doenças sistêmicas, principalmente doenças crônicas como o diabetes, certo? Certo. A gente tem uma pergunta da produção. Rafael quer saber se a aplicação de silicone industrial também pode afetar a saúde bucal, já que a boca está interligada ao resto do corpo. Aí, tanto o Dani quanto o professor Daniel podem responder essa pergunta. Certo? Daniel, vou falar um pouquinho antes. Tá. Ontem eu estava lendo a Política Nacional de Saúde Integral das Pessoas LGBT e tem um dos objetivos dessa política, que já é uma política antiga, não é nova, né? É justamente combater o uso ou a aplicação do silicone industrial, e aí eu não tenho nenhuma evidência de que isso repercute na saúde bucal. Não dá para a gente falar isso, que eu tenho conhecimento, Daniel pode ter alguma coisa a acrescentar, mas o risco de mortalidade e de sequelas no corpo é muito alto. Então, uma das intenções, dos objetivos dessa política é aumentar o acesso aos serviços de saúde em geral, né, para próteses de silicone, colocados por médicos. Acho que tem aí um movimento com emendas parlamentares, inclusive relacionadas aqui ao HC, Samantha também pode comentar, para diminuir essa tentativa não acompanhada, né, pelos médicos, uma vez que já está na nossa lei que isso deve ser garantido, né, para essa população, para minimizar riscos maiores, né, de mortalidade mesmo, porque existe uma relação de aumento da mortalidade por causa do uso do silicone industrial. Então, acho que com relação à saúde bucal, nenhuma evidência até o momento, mas com relação à saúde geral e à longevidade mesmo, né, das pessoas trans, que tem uma expectativa de vida muito menor do que a população cis, com relação a isso, é urgente que se garanta o direito ao acesso serviço médico para a transformação, não transformação, para a adequação do corpo ao gênero reconhecido pelas pessoas. Não, é isso mesmo, Isabel, acho que Dani comentou muito, muito bem, né, em relação à saúde bucal, não há nenhuma evidência que isso tenha um impacto realmente na saúde sistêmica, né, que é grave, importante, e essas regulamentações são fundamentais para manter a saúde de toda a população. Samantha, você gostaria de complementar a fala de Dani e Daniel? Eu acho que a gente tem um problema, acho que Dani trouxe uma questão muito interessante, que a gente tem um problema do silicone industrial que atravessa, né, o tempo, né, é histórico. E aí, é interessante que essa saúde integral possa olhar para essas mulheres trans e travestis que utilizaram um certo tempo, que ainda utilizam silicone industrial, né, na busca dessa feminilidade padrão, né, ou de uma travestilidade ou transgeneridade, né, no sentido feminino, que, de certa forma, alimentou, né, a ideia do que é ser uma travesti ou do que é ser uma mulher trans no Brasil, né? Então, a gente tem esse processo, né, já que, inclusive, nossos corpos, né, são as nossas próprias experiências, né? Tendo em vista que o Estado sempre negligenciou, né, as nossas existências e vivências. A gente tem a primeira travesti Chica Manicongo, né, no período colonial foi escravizada, foi massacrada, mas era resistência. Lógico que naquela época não tinha esses artifícios todos, mas só para a gente ter uma noção de que a travestilidade no Brasil é um processo, inclusive é da América Latina, é a identidade da América Latina, né? As travestis são a identidade nossa. E aí a gente tem esse período enorme, né, de mais de séculos, e o Estado nunca garantiu e nunca quis nos ver como corpos possíveis. Então, é aí que a gente se organiza, inclusive eu falo sobre transterritórios, espaços que a gente construiu, né? A gente tem experiências hormonais que foram nossas, né? A Perlutan, processos hormonais que começam conosco, né? Nós fomos nossos laboratórios, tendo em vista que o Estado nem nos reconhece ainda enquanto gênero feminino ou masculino, tendo em vista, se a gente for falar sobre a perspectiva de homens trans, né? Então, é urgente que o Estado, obviamente, que garanta, assim, e aí é importante, aí já finalizando, é importante a hormonização no período correto, porque esse processo de colocar silicone é também para corrigir, né, um processo tardio de feminilização do corpo das travestis e de mulheres trans, né? E aí a gente precisa discutir também que existem adolescentes que são trans nas escolas, a gente precisa garantir que essas adolescentes, no período correto, elas tenham acesso à hormonização, né, para que elas não precisem depois fazer essa correção, inclusive usando silicone industrial, que a gente sabe que não dá certo, assim, que fica lindo, fica maravilhoso, mas é um processo que afeta sistemicamente, integralmente a saúde, levando muita gente, inclusive, a óbito. Eu tenho várias amigas, perdi várias amigas para o silicone industrial, inclusive conterrânea minha, né? Então, a gente precisa, e Dani falou muito bem, que a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa saber como intervir, como a saúde integral vai intervir nesse processo, né, de garantir a hormonização e também de garantir procedimentos para que essas populações, nossas populações, não precisem usar silicone industrial. Inclusive, Samantha, você falou tanto em outras falas como agora da violência estatal, né? Mas a gente sabe que a população trans, a população LGBT como todo, mas principalmente a população trans e travesti está bem vulnerável a várias outras violências, principalmente também a física. Então, como é que o sofrimento dessas violências pode afetar a própria população a não conseguir também procurar esse serviço de saúde, porque já é um perigo você sair de casa. Aí imagina os outros tipos de violência institucionais que essa pessoa vai sofrer quando ela chegar em um atendimento de saúde. É, como você mesmo disse, não reconhecem o nome social. Já é um tipo de violência que ela está sofrendo. Como é que isso pode afetar a ela conseguir mesmo buscar? O problema não é só ter acesso, é também ela conseguir buscar esse acesso, não é? Perfeito, Isabel, perfeito, porque a gente precisa entender que, enquanto seres sociáveis, a gente precisa de estrutura mínima do direito de ir e vir, que a gente não tem, né? Os nossos corpos são corpos que, eu sempre digo assim, gente, uma pessoa cis, que é uma pessoa não trans, uma pessoa que não fez transição de gênero, é uma pessoa que, se for mulher, ainda, infelizmente, no Brasil, que é um país muito violento para mulheres, né? Tem um medo de sair, né, por causa das violências, porque o corpo feminino ainda é um corpo que esse patriarcado diz que é dele, né? As pessoas travestis e mulheres transexuais, e mulheres trans, né, e homens trans, são corpos que, eu sempre digo, que não são possíveis. Inclusive, são corpos que são negados à sua humanidade, né? Nós somos tidas e tidos como não humanos, nós somos demônios, aberrações, né? Então a gente é muito mais profundo esse corpo de Samantha transitar, é muito mais violento a possibilidade de Samantha não voltar para casa ou sofrer qualquer tipo de violência na rua, é muito maior do que qualquer outra população, né? E isso é mostrado em todos, a gente vê isso nas redes sociais, nos jornais, né? E isso afeta, logicamente, o deslocamento das pessoas trans e travestis acessarem a política. A política está lá, mas quem garante que eu consiga chegar na política? Quem garante que eu consiga sair da minha casa e ir para o Hospital das Clínicas ou para o núcleo de odontologia lá e volte intacta, né? Quem garante que eu chegue lá, né? Que eu chegue e volte com a minha integralidade física, mental, psicológica, né? Íntegra. Ninguém vai garantir isso, né? A gente tem um Estado muito omisso nesse sentido, né? Os dados de violência refletem essa realidade, né? Então, quando a gente vê os dados, a gente diz, gente, né? Por que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? E agora a gente tem, por exemplo, a rede trans, né? A Rede Nacional de Pessoas Trans, coloca Pernambuco esse ano, né? De 2020 para 2020, de 2020, que é o estado mais letal para os nossos corpos. Engraçado, assim, que veja que é um processo do Estado, de negligência do Estado, né? De precariedade do Estado, né? O Estado não se importa mesmo. É tanto que a gente não tem leis específicas que garantam, que criminalizem. Não, a gente tem o Supremo dizendo assim, ó, vamos equiparar ao crime de racismo, porque por negligência do Estado, do Poder Legislativo, que não está se importando com essas vidas, né? Não é por acaso, eles não se importam mesmo com as nossas vidas. E aí, como uma pessoa, né, ela, nessa série de violências, sabendo de todos esses noticiários, vivendo no país que mais mata né, as nossas vidas, né, que acabam com os nossos corpos, como é que a gente vai ter ânimo, ter vontade, inclusive, de ir tratar da saúde bucal, tem gente que não sabe nem o que é saúde bucal, tem gente que, eu não tenho dinheiro nem para comer, eu não consigo nem sobreviver, se eu vou cuidar da minha boca, como é que eu vou cuidar da minha boca? Para que eu vou no dentista? Eu não vou precisar ir no dentista, minha vida, a expectativa de vida é de 35 anos, eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, para que eu vou cuidar dos dentes, para que eu vou cuidar do corpo, para que eu vou cuidar da minha saúde física integral, né? Então a gente tem essas diversas coisas, né, reais, práticas, né, que vai com certeza mexer e vai dizer assim, nós não precisamos cuidar da saúde bucal porque a gente vai morrer daqui a pouco. Vão matar a gente daqui a pouco, então a gente não precisa de cuidado nenhum. O que a gente precisa é ganhar hoje o dinheiro para comer, para tentar uma moradia, né, para se alimentar, para sobreviver até quanto der, assim. Quando não der mais, está tudo bem. Infelizmente. Foi bem intensa essa fala, Samantha. Verdade, é triste essa realidade. Eu vou passar a palavra para o professor Daniel. O senhor gostaria de fazer alguma pergunta? Não, Isabel, eu quero fazer um comentário e acho que puxar um pouco, né? Samantha já comentou, né? Dani já comentou do projeto, né? Na verdade não foi detalhado, mas comentou de uma forma mais superficial, inclusive depois Dani pode detalhar, que deu um projeto, né, de extensão que Dani coordena, né, e que presta esse atendimento. Eu acho que eu diria que não é só saúde bucal, obviamente que o resultado final é saúde bucal, né, as pessoas trans e travestis, mas é o cuidado integral, né, dessas pessoas, e que por tudo que já foi falado, e o conceito que a gente tem de saúde, né, que a boca, obviamente, ela faz parte do corpo, não só as questões técnicas, né, para cuidar dos dentes, cuidar da gengiva, cuidar da mucosa, mas também do acolhimento dessas pessoas, né? Então, eu digo que tem, do ponto de vista técnico, né, vai ter principalmente o impacto ali na boca, mas é o impacto no corpo inteiro da pessoa, não só físico, mas também de forma psíquica, né? Então, isso é uma coisa fundamental, acho que isso é muito importante. E é muito importante não só porque é um projeto assistencial, né, em saúde, mas é um projeto também que ele está dentro, né, da universidade, dentro do nosso curso, formando pessoas. Os nossos estudantes, eles estão preparados tecnicamente? Eles estão sendo preparados tecnicamente para atender as principais condições, as principais doenças que afetam a boca. Mas eles estão preparados para acolher, né, as pessoas trans, pessoas trans e travestis? Eu diria que não há uma formação, né, dentro do nosso currículo, né, uma formação, um currículo formal, né, para que isso seja discutido, né, de uma forma ampla, de uma forma sistemática, né, para compreender todo esse universo, tudo o que cerca, tudo o que as pessoas sofrem de preconceito. Esse é um conceito muito forte, muito marcante, que Samantha chamou de uma morte social, né, das pessoas trans e travestis. Então, isso, os nossos estudantes, eles estão sendo formados para acolher muito bem, independente de quem seja. E a gente tem um estudo, tem uma aluna de doutorado que ela está prestes a defender, que foi orientada, está sendo, né, orientada por mim e orientada por Dani, em que ela avaliou como esses assuntos, né, relacionados à comunidade LGBTQIA+, é discutida nas faculdades de odontologia do país, e como é o ambiente educacional para as pessoas que se identificam, né, dessa forma. Então, foram quase 150 estudantes de mais de 60 faculdades de odontologia do país, né, em todas as regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, e a maioria absoluta disse que não há, né, dentro do plano pedagógico, né, do PPC, do curso, temas específicos para tratar sobre isso, né, sobre o atendimento às pessoas, principalmente, né, pessoas trans e travestis, que acho que todo mundo já comentou, Isabel chamou atenção, Samantha também, que dentro do grupo LGBTQIA+, sem dúvida são aqueles que sofrem os maiores preconceitos, as maiores violências, né, todo tipo de barbaridade. Então, a gente precisa, tendo essa sementinha, né, que Dani plantou e já está florescendo, né, já está crescendo, e eu não tenho dúvida que isso vai crescer ainda mais, pensando na assistência, né, se tornando um centro realmente de referência para acolhimento, né, de pessoas trans e travestis, mas também um centro super importante para a formação de recursos humanos preparados, né, para lidar com qualquer tipo de situação, tanto do ponto de vista técnico quanto o acolhimento da população trans e travesti, de travestis. Então, esse é um projeto super importante, né, e com apoio, né, Dani já falou, com apoio aí restrito da Samantha, né, que isso, pelo que a gente percebe, é uma parceria essencial e que tem surtido um impacto muito positivo, né? Então, esses movimentos, né, esses projetos, é que eles sejam, de fato, disseminados, né, e que passem a incorporar, né, os planos pedagógicos dos cursos, os projetos pedagógicos dos cursos de odontologia, de saúde, de uma maneira geral, né, mas estamos falando de saúde bucal, para que a gente não só tem o acolhimento, mas que isso, né, no nosso microambiente, isso vá formando, né, um ambiente cada vez mais agradável para a população, independente da sua orientação de gênero. Desculpe, sua identificação de gênero. E agora eu vou perguntar para a Dani, já que o professor Daniel puxou esse gancho sobre a humanização dos tratamentos. Como você, Dani, que trabalha pesquisando isso em conjunto com Samantha, como é que a gente pode pensar a formação de dentistas e outros profissionais da saúde no atendimento à população trans humanizada? Bem, eu acho que, embora a gente já tivesse estudado isso, a experiência prática nos mostra que trazer Samantha, trazer Andrew, trazer Bárbara e toda a população trans para o contato com os nossos estudantes torna eles e elas reais. A dificuldade enorme que eu acho que existe é: a sociedade tenta tornar Samantha, Andrew, Bárbara invisíveis e consegue. A maioria dos nossos estudantes não tem amigos trans ou amigas. Uma grande parte nunca teve contato, nunca conversou com uma pessoa trans. Eu não tenho, na odontologia e na grande maioria dos cursos de saúde do campus Recife da UFPE, nenhuma estudante trans. As pessoas não são vistas e, portanto, existem várias ideias, sabe, preconceitos mesmo, no sentido melhor da palavra, com relação a essa população. Colocar em contato, tornar essas pessoas humanas, reais, iguais a todos nós, né? Iguais e diferentes como todos nós, eu acho que é o primeiro passo para um bom acolhimento. Saber que existe apartado não funciona. Então, já tinha lido sobre isso, que trazer, né, para o conhecimento, trazer as histórias, as pessoas verem, entrarem em contato, criarem empatia, sentirem empatia, acho que é o primeiro passo para formar cirurgiões dentistas, profissionais de saúde e uma sociedade mais humanizada e rompendo os preconceitos. Além disso, a gente percebe que eu não preciso, de maneira geral, oferecer cuidados de saúde bucal específicos para a população trans. Os agravos em saúde bucal são os mesmos da população cis. Alguma prevalência maior, que eu pessoalmente acredito ser, mas em função da renda. 80% das pessoas que a gente tem atendido são pessoas que recebem menos de um salário mínimo ou que declaram não ter renda. Então, a gente tem que oferecer, né, condições técnicas dos nossos estudantes tratarem a cárie, as doenças periodontais, a boca seca, a xerostomia, o bruxismo e as disfunções de ATM, as dores na ATM, mas a gente tem que torná-los também cientes, pensando ainda na humanização, que você perguntou, né, Isabel, dos direitos da população trans. As pessoas trans têm um nome retificado, né? Então, chamá-las pelo nome. Como eu aprendi com Samantha, a gente deu uma aula para os nossos estudantes, Samantha deu uma aula para os nossos estudantes. Como eu abordo Samantha? Qual o seu nome, né? A gente teve dificuldades no começo do atendimento, e às vezes ainda existem situações, como os recepcionistas, os porteiros, recebem os usuários do nosso projeto de extensão. Então, a gente vai disseminando essa cultura do acolhimento, do recebimento e da familiaridade, eu acho, sabe? O pouco estranhamento com o acesso. Eu acho que as principais questões são esse acolhimento inicial com relação ao nome, à abordagem, que torna o lugar receptivo e que faz com que uma pessoa que foi atendida lá avise para outra que ela pode ir, que é seguro, né? Que isso tem acontecido com a gente. É seguro, pode ir lá, vai ser tudo bem, assim, ninguém vai te tratar mal com violência. E trazer para o contato diário, né? Tornar as pessoas usuárias dos nossos espaços faz uma diferença, acho que é a maior diferença. A partir daí, né, a gente tem um trabalho formativo mais organizado, no sentido de promoção de formação permanente, continuada, dos profissionais de saúde. Nosso projeto tem essa previsão também, né? Eu entendo que a gente oferece cuidado em saúde a uma pequeniníssima parcela da população trans, e a gente vai conseguir ampliar isso, mas com limites. Se eu consigo formar a cada semestre 70 pessoas que conseguem oferecer esse serviço, né, de saúde, eu vou estar fazendo um trabalho multiplicador muito mais importante. Então, a gente agora tem a intenção de fazer um evento para mostrar que condições sociais, em que condições sociais vive a população trans, quais os direitos adquiridos para que eles sejam respeitados e quais os próximos passos, né? O que mais, quais são as próximas lutas para que a gente, todos os profissionais de saúde que estiverem lá sendo formados, possam contribuir com a luta, né? E garantir esses direitos mais rapidamente. E a gente também tem que apresentar para os profissionais de saúde uma formação no sentido de quais são as condições médicas, né? Quais são os hormônios usados? Tem impacto? Não tem? Como eu cuido necessariamente dessas pessoas, entendendo, assim como eu devo entender quais são os efeitos adversos de uma pessoa que usa antidepressivos, usa uma medicação para controlar a glicose ou para controlar a pressão alta, quais são os efeitos dos hormônios no corpo? São medicamentos ou drogas como outras para outras condições diversas. Mas compreender isso é importante para o cuidado. Então, acho que essa questão do acolhimento, né, resumindo o que eu falei, que acho que eu falei muito, essa questão do acolhimento é aproximar, sobretudo, colocar em contato, oferecer o uso dos espaços públicos para as pessoas, para que a gente se aproxime, se estranhe, né? Ou não, ou sem identificação mesmo. E aí a gente consiga acolher bem, tornar isso rotineiro. Só acho que Daniel conduziu um projeto de pesquisa junto com a professora Flávia Pérez, que não investigava a população trans ou a população LGBT. Eles investigavam quais os motivos para o abandono dos cursos de saúde durante a pandemia. E um dos principais motivos, que tinha muito, muito risco, eram as pessoas que não se identificavam como pessoas cis. Então, entre todas as questões da universidade, uma das principais coisas que faz as pessoas abandonarem um curso universitário é a falta de, pelo que eu entendo, sensação de pertencimento àquela comunidade. E aí a gente precisa fazer que as pessoas pertençam a todos os espaços, aos serviços de saúde, à universidade, ao shopping e assim por diante. Eu acho que essa é a principal questão que a gente precisa trabalhar para um bom acolhimento. Vou encerrar minha fala por aqui, falando que eu vi que estão aqui faltando 5 minutos, falando que espaços como esse, né, eu acho que são muito importantes, mais do que oferecer acesso, mas para que esse assunto seja trazido para a população em geral, né? Porque muita gente nem sabe que isso existe, nem sabe que o acesso é difícil aos serviços de saúde, não lida diariamente com a população trans, e eu acho que trazer essa discussão para a sociedade é até mais importante do que oferecer uma restauração, né, num serviço odontológico. Eu acho que é isso que vai fazer todo mundo, a gente trabalhar contra as iniquidades, né? Todo mundo com as suas diferenças diversas de idade, de identidade, de gênero, de saúde, serem recebidos nos serviços de saúde da mesma maneira cuidadosa. Muito obrigada pela iniciativa de vocês. Daniel, eu sei que foi você que teve a ideia, né, de nos trazer aqui. Então, obrigada pelo convite e à Rádio Paulo Freire também. A gente que te agradece. Dani Feitosa, né, a doutora em clínica odontológica, professora de periodontia no curso de odontologia e vice-diretora do Centro de Ciências de Saúde da UFPE, acabou de fazer uma fala final. Eu ia começar a passar mesmo para todo mundo, que a gente está com o tempo bem curtinho, e eu vou fazer isso mesmo, passar para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu vou continuar com o professor de clínica odontologia preventiva da UFPE e colaborador de saúde ao tema, Daniel Pérez, para fazer uma fala final, e depois eu vou passar para a Samanta. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, né, a Rádio Paulo Freire por abrir esse espaço tão importante para a gente, para divulgar assuntos tão importantes para a comunidade, né? A Isabel, William, né, a professora Paula Reis, que é coordenadora do projeto da rádio, né? E, então, fico muito feliz mais uma vez participar. É um prazer ter conhecido a Samanta, apesar de ter sido ainda de forma online, né? Espero conhecê-la presencialmente aqui no curso e ter dividido esse espaço também com a professora Dani, que tem feito um trabalho muito importante aqui dentro do curso e contribuiu bastante com a sua experiência aqui durante essa manhã, né? Então, acho que nós aqui dentro da universidade, especificamente no curso de odontologia, temos que trabalhar, né, para diminuir cada vez mais as inequidades, e isso, né, como dentro da universidade, eu acho que a gente tem um espaço, nem o nosso dever, né, trabalhar para isso, com ensino, né, com pesquisa e com assistência, é isso que a gente vai continuar fazendo, né? E agora eu vou passar a palavra para a ativista em direitos humanos com ênfase nas políticas públicas LGBTs, pesquisadora em gênero e sexualidade e atual presidenta da nova Associação de Pessoas Trans e Travestis em Pernambuco, a ANATRAP, Samanta Valentim. Meu Deus do céu, e a gente fica como, né, depois de uma apresentação dessa? Então, queria agradecer a Daniel, né, a doutora Daniela, a Isabel, a Rádio Paulo Freire. Eu acho importante. A boca é um lugar político e é um lugar de reivindicação de direitos, né? E para que a gente possa cobrar, né? Principalmente nós que somos do terceiro setor, né? Do controle social, a gente precisa muito da boca, do sorriso, a gente precisa muito dessa ferramenta que é primordial para a saúde mental, né? Para a saúde integral, para a saúde física, enfim. Eu queria agradecer, dizer a Dani e a Daniel que esses espaços, né, que vocês estão fomentando, construindo e abrindo são primordiais